tudo você, a partir do momento de você ser uma pessoa boa, faz o quê? Atrai o quê? Coisa boa. Coisa boa. Se você atrai o quê? Você é um perverso, faz coisa ruim. Atrai o quê? Coisa ruim. É. Então nunca você vai ser coisa boa. Nunca. A partir do momento que você começar a praticar o bem, fazer coisa certa, só vai te trair coisa boa. Qual que é a maior prioridade na vida de um ser humano? Ou deveria ser? A prioridade do ser humano, é, hoje em dia, é que muitos poucos têm. O amor por dentro. Ter o carinho com o próximo. Só pensar em si. É o que muito acontece. Se não tiver amor dentro do seu coração, não adianta. Tu pode conquistar rio de tudo quanto é forma e não vai resolver nada. Que um dia vai acabar. Aí você vai pagar pelo preço. E depois dizer, ah, eu não sabia que era importante. Não adianta, não adianta. Não adianta de querer dar um de besta, não. Porque todos sabem. Tu sabe, Chinho? Sim. Tu sabe? Sim. Tu sabe? Sim, senhor. Então, não adianta você dar um de besta na hora de conversar com o Todo-Poderoso? Ah, não sabia, não. Vai ser perdoado? Não adianta. Tu sabe. Aqui dentro tu sabe que não pode. Não é verdade? É verdade. E por que que faz? Deixa cair na tentação. Ah. Aí é o maior pecado. Olha. Aí não tem retorno, não. Senhor, entendeu? A pergunta é assim, como a gente deve rebater uma ofensa? Com carinho. Uhum. Com respeito, entendeu? Sim. É que é difícil, não é? Se uma pessoa chega aqui e fala assim, o que vocês estão fazendo aí? Vai vir chutando o pau da barraca, não é isso? Uhum. Você tem que converter ela. Não, você tem aqui, nós temos Deus nos caminhos, aqui, tal, tal, tal, tal. Não é assim? Sim. Então, é assim que você tem que fazer. O senhor é Exu porque o senhor quer? Não. Cada um tem a sua sina depois que você tem que cumprir. Não é porque eu sou um Exu, isso é com todo prazer, entendeu? Uhum. Mas eu prefiro fazer o bem. Esse é o meu objetivo. Mas se for para fazer o mal, estamos aí, né? A partir do momento que a pessoa não tem um bom senso, não tem um coração limpo, não pensa naquele homem lá em cima, ele vai estar fazendo o quê? Então, eu adoro minha cachaça. Minha cachaça é a minha força. E meu pito é a minha luz. Estamos aqui para ajudar e fazer o que é possível. Senhor Morcego, já começou aqui então o nosso trabalho do diálogo. Primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, o que que representa a falange do Exu Morcego? Exu do Morcego, como que funciona? Você quer o bem? Uhum. Você pede o bem. Você quer o mal, você pede o mal. A gente pode fazer o mal, como tanto a gente faz o bem. Uhum. Mas o nosso indicativo, a nossa vontade é só fazer o bem. Por que tanto fazer mal? Eu acho que o mal não prevalece, mas muitas pessoas não pensam desse jeito. Só quem pensa em fazer o mal, pensando que vai ter alguma garantia com isso. Às vezes pode conseguir alguma coisa aqui, mas na frente vai perder tudo em dobro. Não é assim que funciona? Funciona. O senhor fazia mal no encarnado? Não, tu conhece minha história. Qual que é a história do Exu Morcego? Exu Morcego. Eita, a história. Você sabe que é ficar luas e luas num palácio fechado, trancado, espera de um grande amor. Uhum. É isso que aconteceu. O senhor era um nobre. Era um nobre. Um príncipe. Minha coroa brilhava. Mas quem me amava, que eu amava, não me quis. Aí, onde ocorreu que eu me tranquei. Vivi só nisso aí, só pelo amor. Onde eu fiquei, estou até hoje. Ainda morro por esse amor. Até caiu o cigarro da mão, senhor. Ah, deixa ele aí, deixa ele queimando aí. Sua história foi uma história de um romance não correspondido. É, por isso que eu trabalho pro lado do amor. Tu quer um amor? É, quem que não quer um amor hoje, né, seu Exu? Tu não tem um amor ainda? Tu quer desejar um amor? Não, mas quando a gente é completo com o trabalho que realiza, né, deixa o amor pro dia que chegar. Não, mas ele vai chegar. Tem que chegar, né? Sim, porque a vida é completa do lado de um grande amor. Sim. Ou não é? É, sim, senhor. Tá. Mas o senhor acredita que uma pessoa que vai atrás do amor partindo de uma vibração de carência não está levando uma pessoa completa para o outro, né? Não. Ah, lá. Tem que ser um amor verdadeiro. Tem que ser um amor verdadeiro. Um amor puro. Aquele que vocês dizem. É, como que diz? Quando bate o olho no olho, tem que ter... Apaixona. Não. Tem que ter química. Isso. Se não tiver, não adianta. É. Tem que ter, é isso aí que tu falou, a química. É. Química, né? Teve a química, é porque é o caminho certo. É isso, só aquele em cima que desfaz, ele nunca desfaz. Uhum. Entendeu? Entendi. Quem era esse grande amor? Eita, cara. Tu chega nas perguntas meia. Se ela pudesse descer a mulher, ela ia falar quem é. Oh, hoje ela é uma congira? É, muito famosa. Muitos arraia. Fica de joelho nos pés, entendeu? Ah. Ficou presa comigo. Mas é aquele tempo. Uhum. Hoje em dia não faria mais. Claro que sim. O que o senhor aprendeu dessa encarnação? Amor ao próximo. Uhum. Não queria as coisas na marra. Não o quê? As coisas na marra. Na marra. Não querer as coisas na marra. Isso. Uhum. Você forçar o que não é teu. Você fala, não, tem que ser meu. Ninguém me tira, é meu. Mas não é nada disso. Não, não é assim que funciona, não. O que é teu, é teu. O que não é teu, nunca será seu. Mesmo que você force. Mas o senhor acha que a pessoa não tem o direito de querer? Porque é natural que às vezes tenha vontade, né? Ah, você pode querer. Querer o que é teu. Não, adianta que nem tu, bichinho. É. Tu querer o que é dele? É, não adianta. Não adianta. Nunca será seu. E nem vai ser útil pra minha vida, né? Não, nunca será útil. Não vai te fazer bem. Você acha que tá sendo bem. Tá fazendo bem pra tu. Mas na realidade, você nem imagina o mal que tá fazendo pra tu. Claro que sim. O senhor acha que as pessoas já vêm predestinadas a se encontrarem pra se casarem? Às vezes sim. Às vezes a pessoa vem já pra ser o que é teu. Nunca é o contrário. Pode ser, se tu tá aqui, a outra pessoa tá lá do outro lado do mundo. Um dia tu vai cruzar com ela. Na hora que bater o olho, aí não tem como mais separar. Nossa. Então, o senhor acredita que convém ter paciência para esperar aquilo que é nosso? É lógico. Aí um dia irá aparecer. Com certeza irá aparecer. Que não tem como não aparecer, entendeu? Entendo. Pode ser em qualquer ocasião. Às vezes tu pode ficar até bravo naquela ocasião. Mas na hora que tu vê o que é teu, parece que tudo desvira, o mundo acaba. Uhum. Aí só tá vocês dois ali, naquele mundo. Tanto para tu quanto para ela. Claro. Seu morcego, o que acontece quando uma pessoa não tem paciência de esperar o que é seu, pega a outro? Aí a hora que chega aquilo que é seu, tá ocupado o espaço, né? Aí ficar sem o que é seu, fica com aquilo que não é seu, enrola tudo. É, mas é muito difícil. O que não é teu, ser teu. Permanecer ali. Né? Entendeu? Uhum. É muito difícil, mas acontece. Aí é aquele negócio que existe, separação. É. Você está com a pessoa, você é um mundo da pessoa e vive anos e anos e anos com a pessoa. Uhum. Não é isso que acontece? É. Então. O senhor acredita em amarração? Ô, oh, gente, amarração, tu quer amarrar uma pessoa? Eu não. Graças a Deus, estou bem. Então, existe... Uma pessoa quer amarrar a outra, como é que faz? É que nem, existe? É que nem tem aquelas piadas, uhum. Aquele negócio que as pessoas usam que é proibido. É... Joga na mão dela, que ela vai ficar amarrada com você. Não é? Não sei se estou entendendo, seu Exu. Tipo assim, tu quer amarrar essa pessoa com tu. Ah. Eu trago, que nem ele diz, trago em 3 dias. Ah. Joga uma daquelas coisas ruins que a pessoa usa por aí na mão dela. Uhum. Ela vai ficar com tu. Sim. Não. Não. O que é teu, é teu. Ué. Tu não entendeu nada, né? Entendi, sim, senhor. O que é meu, é meu. É. Não precisa amarrar ninguém. Não. Mas amarração pega. Vocês pega. Pior que pega. Pior que pega. Tem muitas mandingas que se faz. Uhum. Que é muito poderosa. Uhum. Mas não sei se vai valer a pena a pessoa fazer, entendeu? Porque sempre vai ter aquele negócio no meio de vocês. Uhum. Mas que funciona, funciona. Tipo, o que você pode fazer? Uhum. Você quer que eu te indique uma mandinga? O senhor vai dizer para todo mundo, aí vai dar a gente fazendo para cima e para baixo. Melhor que não, hein? Não, né? Então tá bom. O pessoal vai ficar muito comigo. É fazer e batata. Para o pessoal amarrar alguém, né? É. Não vai te ensinar, não. Porque puxa. Entendeu? Ah. Para que existe o mel? O mel é para adoçar. Sim. Aí fazendo essa mandinga, a pessoa jamais sairá do seu pé. Olha. Você tendo com a tua parceira e ela tendo com o parceiro dela. Sempre a mente vai estar em você. Uhum. Aí para mim já é o quê? O que você diz? É sacanagem, né? É. Não é certo. Não é certo. Mas muitos faz. É o que mais tem. Aqui, algumas pessoas me enviaram questões sobre esse assunto. Como o senhor trabalha nesse ramo, pode falar um pouco mais sobre isso, se for da sua vontade. Pode ser? Simpatia e amarração são a mesma coisa? É a mesma coisa. Uhum. Simpatia, você vai fazer o quê? Para amarração. Amarração, você tem que fazer o quê? Uma simpatia. Sim, entendi. Entendeu? Claro. O senhor ia ensinar uma simpatia, o senhor ensina o pessoal uma simpatia para atrair coisa boa para a vida. Como é que é uma simpatia? Dinheiro, atrair saúde, determinação de trabalhar, prosperidade. Ensina uma simpatia aí. Ser uma pessoa boa. Pronto. Tudo você, a partir do momento que você sendo uma pessoa boa, faz o quê? Atrai o quê? Coisa boa. Coisa boa. Se você atrai o quê? Você é um perverso, faz coisa ruim. Atrai o quê? Coisa ruim. É. Então nunca você vai ser coisa boa. Nunca. A partir do momento que você começar a praticar o bem, fazer coisa certa, só vai te trair coisa boa. Quando alguém muda o nome no lugar de amarração, vem ao Senhor pedir um encantamento amoroso para uma união estável. Engana, Senhor. Você acha o quê? Com certeza não engana ninguém. Nem nós encarnados. Quanto mais nós vai enganar, né? É. Não adianta que você fazer uma coisa para uma pessoa, você está pensando em 10, 20. Não é verdade? Sim. Não adianta nada. Vamos dizer que fosse legítimo, seu morcego. A pessoa está com o marido ou com a esposa e quer uma união estável. Aí vai procurar o senhor para amarrar essa pessoa, para não ir procurar fora do casamento. Eu acho que não precisa disso. Uhum. Porque se você tem uma pessoa do seu lado, certo? Sim, senhor. Você vai fazer um trabalho para amarrar ela com você? Pois é. Qual o objetivo de você? Então... Isso. O que, que você tem que fazer? Você tem que agradar ela, tratar ela com muito amor, carinho. Sim. Você tratando ela com amor, carinho, precisa fazer alguma coisa? Sim. Jamais, né? Sim. Aliás, que o homem é cabra safado. Mesmo você dando a banjulando, fazendo tudo o que é bom pra ele. Fala, caramba, aí um rabo de saia com aquele negócio grosso desse tamanho, guarda Maria Padilha. As coxas. Aí ele já vai querer pular muro. Coxuda. É que o cabra, o homem é muito safado. É. Entendeu? Se ele não tiver a cabeça firme, sim, ficar pensando no que ele tem, não tem amarração que dê jeito. Olha aí. Não é verdade? Claro. Questão, quando a pessoa sofre por amor e vai ao terreiro pedir ajuda, qual é o trabalho espiritual feito para ajudar essa pessoa, descartando a amarração? O trabalho que pode ser feito é limpar a mente dele. Uhum. Tirar aquela pessoa da mente dele, que apareça uma outra figura, outra pessoa na frente dele, que ele possa fazer tudo o que ele está pensando com aquela outra pessoa, que aquela pessoa não serve para ele. É só ele ter uma mente limpa. Pô, essa pessoa não me quer. Não me deseja. O que eu quero com ela? Uhum. Partir para a próxima, não é isso? É pedir para trazer uma outra pessoa que entre nos caminhos dele com dignidade, com amor e prosperidade junto com ele. Não querer partir para outro lado. Você diz assim, existe a lei do retorno. Mas se a amarração for feita como energia de amor genuína... Isso trará algum mal ao consulente ou à pessoa amarrada? Isso. Aí vai fazer o quê? Os dois vão sofrer. Que ela não quer ele, mas ele quer ela, não é isso? Isso. Ele está dizendo que é amor genuíno. Então, ele... Para ela. Isso. Dele para ela. Ele está fazendo mal para ele e fazendo mal para ela. Ah. Por quê? Porque ela não consegue sair dele e ele não consegue sair dela. Aí fica aquele falar. E não adianta. O senhor está dizendo que não existe diferença entre fazer uma amarração por amor genuíno e fazer uma amarração por ego e vontade de estar com a pessoa. Esse negócio de amarração, para mim, sinceramente, não adianta. Não tem amor genuíno nisso. Se esse aqui é a minha mulher, ela não me quer mais. Uhum. O que eu tenho que falar? Vai. Ando dos seus caminhos, que eu vou andar o meu, eu vou procurar o que me quer. Sim. Não querer forçar ela a ficar comigo, que ninguém é dono de ninguém. Entendeu? Deixa ela ser feliz e você será feliz com o que aparecer nos seus caminhos. Entendi. Tem que pedir o quê? Para que apareça uma pessoa que queira você, que ande junto com você, te respeitando, te amando. Certamente que ela quer aquela pessoa, mas aquela pessoa não se serve, não foi feita para você. Entendi. Seu Exu, muita gente quer muito detalhe a respeito de amarração para estudar isso como uma ciência. O que, que o senhor sugere às pessoas, no lugar de estudar a amarração para saber todos os pontos, todos os detalhes, o que, que ela pode fazer no lugar? Aconselhar. Se chegar a falar, meu amigo, não é o que foi feito para você. Você quer ajuda, que eu te ajudo. A encontrar o que foi feito para você, eu te ajudarei. Mas não tenta correr atrás de quem não te serve. Não é próspero para você. Entendeu? Você está dizendo assim, no caso de descobrir que tem uma amarração em cima de você, perdoar. É isso? Isso. Entendi. Mas e essas pessoas que têm muito interesse em saber se a amarração é bom, se é ruim, se dura outra encarnação, se... Não, jamais. Não dura, a amarração não dura outra encarnação. Jamais durar. Tudo tem o caminho certo. O que é seu, é seu. O que não é seu, jamais será seu. Isso afeta a vida espiritual da pessoa ou só a vida material? A partir do momento que ela foi procurar essa situação, você acha que ela está seguindo um caminho certo? Não, senhor. Então, jamais ela será perdoada nessa situação que ela está sendo feita. Entendeu? Sim. É a mesma coisa dela fazer uma maldade. É o mesmo significativo. Entendi, claro. Senhor Morcego, quando alguém pensa no senhor, o que acontece? Eu digo para tu que muitos que me procuraram aqui já procuram uma solução de ganhar tabaco ou qualquer outra coisa no trabalhador. Pataco? Isso. Tá, é dinheiro, né? Isso, que todos precisam de dinheiro, não é isso? Sim. Às vezes tá no desespero. Claro. Eu digo, tenha fé, pensa em mim, tenta batalhar, que tu vai conseguir tudo que tu quer. Por quê? Porque sempre atrás disso tem as correntes negativas, certo? Sim. Aí a gente tenta abrir os caminhos da pessoa para poder progredir na vida, na saúde também. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Tirar tudo que é de ruim, para essa pessoa poder progredir na vida. Uhum. É isso que é o nosso objetivo. Qual é o mais importante na vida do encarnado? Dinheiro, saúde ou relacionamento? Essas são as três situações que muitos pensam por aí. Qual você prefere? Eu prefiro a saúde. A saúde. Porque sem a saúde você não vai conseguir nada. Então, nem dinheiro. Não adianta você ter um rio de dinheiro lá, cheio de dinheiro no teu quarto, tudo em cima de uma cama travado lá. Não é isso? É. Então você com a saúde, com a fé, tu vai conseguir o que tu quer. Tu vai conseguir batalhar dia a dia. E sem ela tu não vai conseguir batalhar. É o que muitos pensam. Só pensa naquilo ali. E isso aí não adianta muito, não. Entendi. Qual que é a maior prioridade na vida de um ser humano? Ou deveria ser? A prioridade do ser humano, hoje em dia, é que muitos poucos têm. O amor por dentro. Ter o carinho com o próximo. Só pensar em si. É o que muito acontece. Se não tiver amor dentro do seu coração, não adianta. Tu pode conquistar rio de tudo quanto é forma e não vai resolver nada. que um dia vai acabar. Aí você vai pagar pelo preço. Claro que sim. Qual que é, seu Exu Morcego, o prejuízo de uma pessoa que se vicia no sexo? Eita, bichinha. O que essa pessoa... Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor falou no começo. Essa pessoa que vicia em sexo, sabe qual o destino dele? Okay. É aquele bichinho lá assim, né? Vê o sol quadrado? A cadeia? É. Porque o que ele vai cometer? Que tem muitos por aí. Estupro? Isso. Que ele não sabe conter, entendeu? Sim. Ele sai pela rua por aí fazendo qualquer coisa. Ele vê uma bichinha ali, com aquelas coisas grossas assim. Colchão. Já fica loucão. Colchão. Fala, não, essa aí tem que vir nas minhas mãos. Aí, onde é que ele cai? Nossa. Aí já era. É o que muito acontece, né? Uhum. O senhor acha que parte do motivo dessa queda é que ele abre a guarda dele para esses espíritos afins? Isso. Que muito está ali na orelha dele. Só falando. Aquilo ali eu quero para mim. Porque o espírito também quer entrar no corpo para desfazer o prazer dele, não é isso? O senhor pode repetir? Que muitos espíritos vêm no corpo dele para poder usufruir daquele corpo que ele achou monumental, não é isso? É. Então, por isso que muito isso acontece. Aí ele vai, várias vezes, um dia a casa dele vai cair. Uhum. E por que que muitos preferem pessoas que têm um corpo limpo? De baixa idade. Uhum. Entendeu? É o que mais tem nesse mundo. Ah. Claro. Seu Exu, o que acontece com uma pessoa que trai depois da morte para o espírito dela? Não sei se vocês já chegaram a ver a... um mandato que tem. Não cobiçais. A mulher. Isso aí, muitos. Pouquíssimos ser humano. Ele percebe essa observação, correto? Sim. Isso aí já foi escrito. Uhum. Onde foi escrito isso aí? Foi escrito no livro sagrado. Na pedra. Aí. Então. Para vocês, isso aí não prevalece, mas isso ainda prevalece. Sim. É o maior pecado que existe sobre o ser humano. Uhum. E muitos contêm isso aí. O senhor acha que os mandamentos terem sido escritos na pedra, obviamente foi feito através da mediunidade de efeitos físicos, né? A espiritualidade que gravou aquilo na pedra, né? O homem lá em cima. Deus. Isso, que comandou tudo isso aí. Ele que escreveu o desejo dele, o que era para ser feito. E até no dia de hoje é para ser feito. Então a gente sabendo e estudando a mediunidade, sabendo a possibilidade de que isso realmente aconteça... O senhor acha que a gente poderia ignorar e não aplicar na nossa vida e depois dizer, eu não sabia que era importante? Não adianta. Não adianta de querer dar um de besta, não. Porque todos sabem. Tu sabe, Chinho? Sim. Tu sabe? Sim. Tu sabe? Sim, senhor. Então, não adianta você dar um de besta na hora de conversar com o Todo-Poderoso? Não sabia, não. Vai ser perdoado? Não adianta. Tu sabe. Aqui dentro tu sabe que não pode. Não é verdade? É verdade. E por que que faz? Deixa cair na tentação. Ah, aí é o maior pecado. Ah. Olha. Aí não tem retorno, não. O senhor acredita que deixa cair na tentação porque, no fundo, no fundo, tem um resquício daquilo dentro de si que diz, ai, como eu gosto. É a fraqueza. Como eu gosto do mal feito. É a fraqueza, não é isso? Uhum. Claro que sim. Aí você cai na fraqueza, você é um fraco. Uhum. E quem gosta de fraco? Ninguém. Os fracos. Ninguém gosta de gente fraca. Nem os fracos. Nem os fracos. Então tem que pagar pelo aquilo que ele fez. Sim. E se essa pessoa que comete uma maldade, vamos dizer que ela assassinou alguém, se arrependeu no último minuto? Não tem retorno. A alma a Jesus, seu Exu. Não tem retorno. Mas se arrependeu e entregar a alma para Jesus? Aí está na mão dele, né? Como ele é tão bondoso. Ah. Eu não posso te falar. Porque o senhor sabe que ele vai mandar voltar a trabalhar, né? Vai ter que pagar um pouco, né? Sim. Fosse assim, qualquer um fazia o que quisesse. Ah, chega lá, peço perdão, está tudo resolvido. É. Não. Tem que sentir isso aqui queimando um pouquinho, né? Isso aqui é o quê, seu Exu? Oi? Tem que sentir isso aqui queimando? É, isso aqui tudinho vai queimar. O perispírito. É, só isso aqui para cima aqui não. Aham. Aí tu vai ver o que é bom. Aí tu vai sentir o que é na pele. É o tal do ser mergulhado. Existe essa possibilidade de um desencarnado ser mergulhado no mar de enxofre? Ardente. É feio, hein? O senhor já viu essas coisas? Já. Todos pagam por isso. Aí um dia você pode vir aqui como... você pagar tudo que você fez. Aí não adianta que você queira fazer o mal. Aí não adianta, não. Você tem que pagar pelo bem. Porque mal não paga pelo mal, né? É. O mal só paga pelo bem. Sim. Quando o senhor fala de mal pelo mal, bem pelo bem, como que uma pessoa deve compreender a intolerância religiosa? Deve-se ser tão intolerante quanto eles, quando a gente que está certo? Não entendi. Quando alguém trata a nossa religião mal, a gente deve ser intolerante com eles, por eles terem sido intolerantes primeiro? Sim. Uhum. Todos aqui, quantos não vê a Umbanda como maus fluidos? Isso. Entendeu? E aí, a pergunta é assim, como a gente deve rebater uma ofensa? Com carinho. Uhum. Com respeito, entendeu? Sim. É que é difícil, não é? Se uma pessoa chega aqui e fala assim, o que vocês estão fazendo aí? Vai vir chutando o pau da barraca, não é isso? Uhum. Você tem que converter ela. É. Não, você tem aqui, nós temos Deus nos caminhos, aqui, tal, tal, tal, tal. Não é assim? Sim. Então, é assim que você tem que fazer. É usar, ela usou rudeza, você usa amor. É, que não adianta você querer retrucar com ele, que não vai resolver nada, você só vai sair porrada. É. Ou morte, né? Nossa. Por que a gente tem tanta dificuldade de praticar os valores da religião que a gente tanto ama? É que nem todos os seres humanos são iguais, né? Uhum. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Esquenta, a cabeça esquenta rápido. Esquenta rápido, é o que mais acontece. Uhum. Isso aqui, para acender um pavio de um, é estralar do dedo. Uhum. Então você tem que reveler. O senhor é Exu porque o senhor quer? Não. Cada um tem a sua sina depois que você tem que cumprir. Não é porque eu sou um Exu e sou com todo prazer, entendeu? Uhum. Mas eu prefiro fazer o bem. Eu prefiro trazer coisas boas para a pessoa. Trazer o seu... como se você diz a... bem-estar. O bem-estar da pessoa. Uhum. Esse é o meu objetivo. Mas se for fazer o mal, estamos aí, né? Eita. Mas não é meu Foi que tinha, não. Não é o feitio, mas o senhor faz. Faço. Na hora que for preciso, eu faço. Em que ocasião o senhor faria o mal? Na hora que uma pessoa faz com inocente, querer destruir uma família. Uhum. Que a família não tem nada a ver, a pessoa quer lá e destruir, entendeu? Entendi. E se o senhor cair a vossa evolução? Ela corre atrás para aumentar. Entendi. Aqui não fica barato, não fica. Não fica, não. Então isso é até uma mensagem, seria o caso, para as pessoas jamais ousarem a buscar fechar o caminho de um inocente? É. Porque tem muitos olhos no invisível. Tem muita pode gente. Pode se compadecer do inocente. Para ela se dar bem, para ficar de papo pro ar, só desfrutando das coisas boas, usufruindo, ela faz qualquer coisa. O senhor pode fazer essa mesma colocação de outra forma, seu Exu? Como assim? Para ela ficar de papo pro ar, fazendo o quê? Ela achar que está de papo pro ar, prejudicando uma pessoa para se dar o bem, entendeu? Aham. Que tem muitos, né? Que tu acha, sabe. Que acha que vai sair ileso. Isso. Mas não sai, seu Exu, quando a gente faz uma maldade para um inocente? Não, uma hora tudo vai se retornar ao contrário dela. Como que uma pessoa cura em si própria os impulsos da inveja? A inveja é a pior coisa que tem. É a mesma coisa, esse bichinho aqui tem alguma coisa, esse cavalo querer teu dele. Uhum. Aí vai querer prejudicar ele porque ele tem aquilo ali que ela não consegue, entendeu? Sim. Fala, puta, ele conseguiu o que eu quero. Uhum. Então eu vou tentar derrubar ele para ele ter o que eu tenho. Uhum. O que eu quero ter. É assim que acontece. Sim. A inveja é assim que funciona. Uhum. O que o senhor acha de uma pessoa que antes de ser político, ela promete tudo e tem ali um comportamento reto. Depois de ser político, ela acaba mudando. Entrou numa área que é muito difícil. Olha. Tantas coisas você escuta ouvir aí, político. Uhum. Que tem o poder na mão, não é isso? É. A força da canetada. É. Esse é o que vai direto para o inferno. O senhor fala com gosto, seu Eu senhor. Falo, porque essa terra aqui, hoje em dia, do jeito que está, é por causa de quem? Por causa das pessoas que colocam os políticos sem estudar. Não. Não. Esse mundo aqui, de vocês, uhum, não era para estar bem? Nossa, realmente. Não está por quê? Por orgulho e egoísmo. Não. Eita, que eu vou está por quê? Por que está isso aqui, esse mundo aqui? Vamos falar. Quem comanda tudo? Quem comanda tudo? O presidente. É um político. Assim, e o resto? O resto é político. Sim. O que eles estão fazendo com vocês? Isso aqui não era para estar mil maravilhas? É, sim, sim. Esse chão aqui era para ser o melhor de todo mundo. Uhum. Eles estão estragando tudo. Por isso, você quer um emprego agora? Sim. Ou não consegue por quê? Porque a situação está difícil. Está difícil, não está? Tá. Por quê? Culpa de quem? Dos políticos. Não, dos políticos. Entendeu? Funciona. É os políticos que estão acabando com tudo. Por que que o Exu não passa para os políticos um pensamento bom, um pensamento boa para o povo? Não existe isso. Eu digo a espiritualidade, né? Tem muitos. Fazendo. Eu vou te falar, tem muitos bons. Tem muitos, se você for pesquisar, tem muitos que não aparecem na falange dos ladrões. Vamos pôr assim. Que só pensa em tu. Falange o quê? Dos ladrões. Que só pensa em guardar o negócio no bolso. Nossa. Tem uns que não pensam desse jeito. O senhor está ensinando que a gente não deve generalizar. Ah. Mas tá difícil. Certo. Claro. Aí depende do quê? Onde, quando você vai lá apertar o botão, não é isso? É. Mas o ser humano é tão burro que vai lá, aperta pro lado do ladrão. Então, e tá querendo colocar o ladrão de novo. É, não adianta. Ele dá um de santinho na hora, mas depois ele vira o chifrinho pra cima e vamos. Nossa, que vamos. Senhora. Não tem jeito. Não tem jeito. Qual que é a força da solidariedade entre os humanos numa hora dessa que está desfavorável o sistema econômico? Não tem no que a gente fazer, não. O senhor não tem... Acha que assim, o ser humano dá um pouco de açúcar pro vizinho, vai ajudando, até que melhora? Isso vai, ó, tempos e tempos. Uhum. Vê de quanto você... Quando foi descoberto essa terra, você veio falar que está sempre a mesma coisa. É. Entendeu? Sim. Não tem melhora. Só tipo assim, aquilo acabar com todo mundo dentro e começar tudo novamente, uhum, com pessoas com o coração limpo, pensando no futuro, sim, pensando no bem do próximo. Senão não tem jeito. O que, que o senhor acha? É difícil, mas às vezes a gente não pode falar, mas a gente fala. Uhum. Uma questão, seu Exu, é às vezes levar os bons para morar num planeta novo. O senhor acha que resolve? Planeta novo? Uhum. Eu posso dizer uma coisa para tu? Esse bichinho aqui não tem mal nenhum. Tão bom. Não. Certo? Sim. Ele foi pro outro lado. O que que tu fala? Desencarnou. Ele era tão bom, por que que ele partiu pro outro lado? Sim. Não é isso? Sim. As pessoas ruins ficam. É. Para pagar o que deve. Só vai as coisas boas. Ah, entendeu? Sim. Porque se lá o lugar é bom, vai levar coisa ruim para lá? Não vai para lá. É daqui para baixo. É daqui para baixo. Como é que vai ser? Aí vai, aí né, pega ele. Então, o senhor vê que há uma seleção natural de quem é bom e mal, conforme a vibração da pessoa. Isso. Que se o ser humano se ocupar disso, vai fazer errado de novo. Vai. Vai separar todo mundo conforme os desejos pessoais, isso, as preferências. Egoísmo, ganância e vaidade. É. Por que uma pessoa prefere o egoísmo, a ganância e a vaidade no lugar do trabalho diligente da reforma íntima? Tudo isso tem uma... só uma palavra. Tudo isso tem só uma palavra. Egoísmo. Uhum. Que é tudo para ele. Ah, entendeu? A pessoa quer coisa boa. Aquele coisa que anda do bom e do melhor. Onde ele se deita, do bem e do melhor. Então ele faz por tudo para conseguir isso, entendeu? Sim. Enquanto aquele que tem o coração ruim, aliás, aquele que tem o coração bom, está vivendo em parede de madeira. Certo. Entendeu? Nem todos, mas é assim. Faz, sim. Então, agora... Ostentação, né? Ostentação, senhor Exu? É. O que o senhor acha da ética de ostentação? A pessoa está fazendo o que errado? Tudo. Está tudo errado. A partir do momento que a pessoa não tem um bom senso, não tem um coração limpo, não pensa naquele homem lá em cima, uhum, ele vai estar fazendo o quê? É, cabeça vazia é oficina. Isso, só coisa ruim. Do diabo. A partir do momento que tiver isso aqui bom. Isso aqui é o puro. Coração. Só pensar no próximo, só vai fazer coisas boas. Sim. Às vezes a pessoa pensa, pô, só pratico bem, só faço bem. E eu não consigo evoluir. Mas você tem que ver uma coisa, que tudo isso é uma provação se você continua firme e forte do jeito que você é. A partir do momento que você fala, pô, eu não consigo nada de bom, eu sou coisa boa, eu só pratico bem, só faço bem, e nada dá bem para a minha vida. Não é isso? É, realmente. Aí a pessoa já cai para outro lado. Né? Sim. A partir do momento que você começa com uma cabeça firme, lá na frente você vai receber o resultado. Mas a pessoa não quer ver lá na frente, ela quer ver agora. Agora. Não é isso? É isso aí. Seu Exu, qual que é o perigo de uma pessoa se viciar em querer as coisas da forma mais fácil? Se não é mais fácil, não abandona. É o que mais tem. Tem muitos. Vou te dizer uma coisa. Tem muitos que entregam tudo para aquele homem do buraco lá, para conseguir progredir. Vocês não sabem disso, mas tem. Entrega, vale a pena? A alma e... do capeta. Você queria isso aí? Se eu queria... Se isso... Não. Você queria ser um homem famoso, cheio de tabaco no bolso, fazendo o que quiser? Nossa. Ou quer aquele homem lá em cima do teu lado, mendigando? É, independente da realidade. Né? Entendeu? Claro. Mas muitos preferem o quê? O poder, o luxo. Isso aqui estufado. Roupa. Cheio de bataca no bolso. Uhum. Mas aquele lá em cima do teu lado, jamais. Será que vale a pena? Não, porque isso tem data limite. Tem. E quando chegar esse limite, essa hora, bobão. Não adianta chorar. Aí vai pagar. Enquanto você vive aqui desse jeito, uhum, por pouco tempo, lá em cima, olha, lá embaixo, né? Você vai passar muitos e muitos e muitos, muito tempo pagando pelo que você fez. Quando alguém está ouvindo e pensa assim, o Exu Morcego está querendo me converter através do medo. Isso é só espírito ruim que não, faz. Explica para a pessoa não, que está pensando não isso. É medo, não. Uhum. É a realidade mesmo. Quiser, faz um teste. Uhum. Chega lá na encruzilhada, chama pelo homem do chifrudo e fala, aqui está minha alma para tu. Eu te entrego tudinho que é meu. Uhum. E me dê a riqueza. Não dá três de homem, já está riquinho. Dá Silva. Nossa. Mas aguenta. Nossa, é assim que funciona. Se valer a pena, tu vai lá e faça. O senhor falou que não ia passar uma simpatia, né? E acabou passando. Só que tudo tem um preço. É, quiser fazer, faça. E agora quem está ouvindo fizer isso? Pode fazer, mas vai sentir as consequências. Dizem que se você colocar um copinho de água e moeda atrás da porta para o Exu do Ouro, dá uma prosperidade enorme para a pessoa. É fato isso? Não. Isso aí é coisa que nego fala por aí. Não. Se você quiser trabalhar com esse homem aí, do ouro, ele é muito bom. Uhum. Vai ter que ser uma coisa firme, forte. Entendeu? Sim. Tem muitos trabalhos que é feito com ele que você vê resultado. Mas cada um é cada um, né? Sim. O senhor acha que o consciente popular, né, as pessoas em geral, estão criando cada vez mais simpatia para justificar o tempo no entretenimento, desocupado, e acreditar ali que vai dar certo cruzando o dedo? Qual é a força destrutiva de uma simpatia que não funciona e só alimenta a pessoa a ficar desocupada? Essa que é a questão. Não adiantou acender uma vela ali, oferecer alguma coisa com a cabeça no mundo da lua. Está perdendo o tempo dele. Sim. Tudo isso basta do quê? Um pensamento firme. Você realmente pensar o que você quer. E fazer as coisas certas, né? É. Não adianta querer fazer a coisa errada que vai voltar para você. Claro, sim. Você vai ali na encruzilhada ali, faz um serviço ali. E não tiver o pensamento firme, na hora que você virar as costas, vai piorar mais ainda. Então é o que eu digo. Procura uma pessoa certa, que faça certo, para você poder progredir. Mas pense bem antes de fazer. Uma pessoa dos Estados Unidos entrou em contato comigo e falou assim: gostei muito do seu trabalho, o diálogo com os espíritos ajuda muita gente. Eu sou uma pessoa que escraviza um demônio, e se você quiser prosperidade, é só falar comigo. O que que ela falou isso aí para você? Será que ela entregou alguma coisa pessoal dela para ele? Essa pessoa tem uma mansão, né? Então, a partir do momento que você... Beverly Hills, eu acho. Então, a partir do momento que você faz um pacto com uma pessoa, a sua situação é o quê? É progredir, não é isso? Com certeza. É isso que eu digo. Se vale a pena, para ela está valendo a pena? Está valendo a pena. Na Terra. E olha que interessante. A pessoa veio na humildade, com interesse genuíno de me ajudar. Já pensou se eu tivesse realmente, assim, qualquer tipo de... coisa dentro de mim, de querer fama, de querer status e sucesso. Você entendeu? Aí hoje estaria bombando em tudo. Tá. Lugar. Só não aqui dentro. Vale a pena para você? Não pude aceitar. Não merecer por receber por merecer. Não posso aceitar isso. O que vem fácil? Vai muito fácil, meu filho. Não importa isso aqui de você. Você sabe o que é isso aqui em você? Matéria. Matéria. O que manda é o que está em cima de você aqui, ó. Espírito, né? Isso. Ah. Esse é o valor que você tem que prevalecer. Pois é. Esse é o teu maior valor. Você vai entregar assim de mão beijada. Depois você vai pagar por tudo isso. É. Aqui é temporário. Todos aqui que estão aqui é temporário. A partir do momento que você passa para o outro lado, aí tu vai sentir o que é bom. Olha. E não é num dia para o outro, não. Ó. É décadas e décadas. Eu não sei nem te falar o tamanho disso. Imagina. Põe no tempo de hoje, vai você ficar luas e luas no fogo. Você ia aguentar? Não, senhor. Mas vai ter que aguentar. Eita! Como você vai sair de lá? É. Se o homem está lá em cima, daí você não sai. Você vai ter que ficar aí. Você vai sair? Ah, você tem força para sair? Não. E ninguém vai lá te salvar. Nossa. Porque você escolheu o quê? Aquele caminho, não é isso? Olha aí. É isso que eu falo. Cuidado com o que pensa. Nossa. Qualquer um aqui quiser ficar rico, cheiro do tabaco da noite para o dia, é fácil, não é? É. Fácil agora, mas depois você vai pagar pelo preço. Olha só. Certa vez um mentor oriental veio conversar comigo em espírito e disse assim: você vê, a personalidade, quanto mais você enriquece ela, mais ela fica presa com tudo isso. Então... não faz sentido para uma pessoa que se reconhece um espírito imortal viver como um humano encarnado, só isso. Isso. É basicamente isso que o senhor está falando. É isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas que você vê cheias do tabaco, da noite do dia virou, ali não tinha comprar um nada, comprar isso aqui. Cigarro. De repente... é o dono do mundo. Partiu para esse lado. Nossa. E não é pouco, não. É muito. Que lamentável, seu morcego. Por quê? Porque não tem fé naquele homem lá em cima. Acho que ele não existe, entendeu? Tanto que não tem fé e acha que não existe, que o mal acredita no mal. Ou seja, Não é que nem tem fé, que não tem paciência. Não tem. Vontade de trabalhar. Não sabe passar o que ele tem que passar. Olha lá. Você está destinado a passar de um jeito. Uhum. Entendeu? Uhum. Então você tem que seguir aquilo ali. Mas muitos não têm essa paciência. É o que acontece, é a ambição. Uhum. Fala, eu quero tudo que eu quero nos meus caminhos. Aí cai naquela besteira lá, daquele negócio quadradinho lá. Lê lá e fala, tá fácil. Ah, é aqui que eu vou. Os comerciais da vida. É, aí já se perdeu. O que acontece para um encarnado que se diz capaz de aprisionar um demônio de Vênus? O que ele faz? O que faz essa pessoa buscar isso e o que acontece? É o pensamento fraco. O que acontece com ele depois? É aquilo que eu te falei. O buraco lá está te esperando ele. Dali ele não escapa. Mas e se ele usou o demônio para fazer o bem para as pessoas? Tu mesmo. Mais rápido, mas fez bem. Vamos lá. Não, mas ele já cometeu o pecado dele. Ele já entregou o que ele mais precioso ele tinha para outro. Entendeu? Não adianta ele querer fazer o bem. Falar, ah, vou fazer isso aqui para escapar do inferno. Uhum. Ele não vai escapar. Lá já está esperando ele. Porque é a mesma coisa esse bichinho aqui. Fala, hoje eu estou pobre, vou ficar rico. Ele fica rico, ele começa a ajudar todo mundo, não é isso? É. Começa a ajudar quanto, um monte de gente. Pobre, isso e aquilo. Sim. Ah, estou salvo. Não vai pensar assim que não está assim, não. Nossa. A sina dele já está assinada, já. Ele assinou o destino dele. Uhum. Você acha que ele vai se escapulir? Nossa. Não tem como, né? Não, senhor. Então. Que situação. O senhor acha que é ilusão a pessoa querer fama e status? Você acha que é ilusão? É. Totalmente ilusão. Tudo tem que acontecer naturalmente. Tem que acontecer o que aquele lá em cima quer. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é para ser. Nem antes do tempo, né? Nem antes do tempo. E nem mais que o tempo. É. Se aquele homem lá em cima falou, você vai nascer rastejando pelo chão, pedindo esmola. Não é isso que ele tem que pagar pelo que ele fez anteriormente? Sim. Ele vai ter que pagar. Não adianta ele querer antes. Falar, não, eu não quero ser assim, eu vou ser de outro jeito. Uhum. Aí vai ser pior. Sim. Esse negócio vocês não entendem, não tem jeito. Quem deve paga, quem merece. É. Cada um já desce aqui para ser do jeito que tem que ser. Não adianta querer mudar. Claro. Uma situação que aconteceu hoje, seu Exu. O meu amigo, português, me mandou uma mensagem dizendo assim: o professor ia aplicar a prova amanhã, mas a nota só saía hoje. Eu tinha uma semana para estudar, mas eu achei que eu ia passar. Então eu não estudei. Agora chegou hoje e ele viu que não passou. E só tem algumas horas para estudar. As pessoas que deixam para a última hora, seu Exu, podendo usar cada dia como um investimento para a sua alma, está errando? Quem deixa para a última hora? Eu digo assim. Cada um tem que esperar o que vem para ele. Entendeu? Sim. Se uma coisa acontecer na outra lua, aquele já tem que estar preparado do que vai vir para ele. Desde já. Desde já. Claro. Não é verdade? Sim. Ou se um negócio acontecer na outra lua, quando chegar a próxima, você vai querer se proteger? Você tem que proteger antes. Sim. Ou estou errado? Não, está certo. É isso que ele tinha que ter feito. Realmente. Já se ficar protegido. Depois que a gente faz o erro, é correto a gente se martirizar? Você quer dizer se arrepender, né? Se arrepender não, se maltratar. Aí não tem mais jeito, né? Aí não adianta querer bater cabeça na parede, querer se furar isso e aquilo. Não é correto isso. Não, jamais. O que que a pessoa deve fazer? Se punir, né? O que que a pessoa deve fazer no lugar de se punir? Firmar o pensamento e correr atrás do objetivo que ele estava tentando. Claro. Então, o senhor nunca estimula ninguém a cometer suicídio. É o pior pecado que tem. O senhor sabe que na filosofia estoicista, eles aguentam firme, firme, sem deixar que a emoção seja corrompida pelo externo. E aí eles dizem assim, em último caso, tem sempre o suicídio, uma saída. O suicídio é uma saída? Não é a saída. Antes de você terminar a frase, eu vou te dizer, não é a saída. É a entrada. Né, Vichim? Você tomar essa decisão, a pior decisão que tem, é a mesma coisa de um criminoso ter tirado várias vidas, vai para o mesmo buraco. Porque você tem o direito de tirar a vida de alguém? Não, senhor. Você não está tirando a sua? Sim. É a mesma coisa. Tirou a sua vida, você vai pagar. Aliás, é pior do que alguém tirar a vida de alguém. Entendeu? Quando o senhor fala que não é a saída, mas aí a pessoa, o corpo dela morre. Por que que não é a saída? Ela morre. Uhum. Mas o espírito morre? Não. Para onde vai o espírito? Daí ele vai para o céu direto. Se suicidando? É. Não. Mas se ela fez o bem a vida inteira... Ela pode ter feito a vida toda. Bem. Feito o que for. Uhum. Ela cometeu um pecado, não foi? Foi. O maior pecado é tirar a sua própria vida. Ah. Ela vai para onde? Para o purgatório. Uhum. Lá ela vai ficar. Uhum. Até cumprir o momento que ela teria que ter cumprido. Entendi. Aí não é fácil. Dali ela não sai. Quando uma pessoa imagina o purgatório, ela imagina assim. Vamos dizer, eu tenho a minha casa, daí a minha mãe me põe para fora de casa e eu fico morando na rua. O sofrimento do purgatório é o mesmo de morar na rua? Não tem nem comparação. Tu não queira conhecer o purgatório. A pessoa só vai ficar com fome e sem banho, não é? Não, é uma coisa horrível. Uhum. Nem queira conhecer o purgatório. São dores excruciantes. Noite e dia, séculos e séculos, sem fim. Causado por si próprio, no por peso si da próprio. Consciência. Isso. Eita. Não tem perdão. Entendeu? Sim. Não tem perdão. Alguns segundos lá dizem que... Seixu, é verdade que alguns segundos no purgatório representa... É isso mesmo. Antes de você terminar... Antes de você terminar a frase, eu já termino. Uhum. É isso mesmo. É isso? Entendeu? Nossa. Pra você ter uma noção como que é. Uhum. Então não é brincadeira. Não é. Alguém pensa que é brincadeira, mas não é. Quando os jovens se colocam a desenhar um pentagrama no chão e invocar? Brincar de invocação. Invocação do mal. Aí esses que invocam. Eu posso dizer para tu que está invocando mal para ele mesmo. É. Não sei se você já viu algum caso desse aí. Eu vi no filme. Que a pessoa pagou por isso. Sim. Estou mentindo? Sim. Mas era no filme, né? Mas no filme é a mesma coisa da realidade. Eles tiraram o filme por onde? Pela realidade. Claro. Qual foi o mais baixo que o senhor já foi visitar? Mais baixo? Já foi além do purgatório para baixo? Eu não entro lá, não. Não? Não. Lá não é meu lugar. Uhum. Meu lugar é o meu castelo lá. Seu castelo, Sérgio? É, eu moro num castelo. Fazendo o que lá? É onde é a minha moradia. Quando eu fico lá, só cuidando do que eu tenho que fazer, do que me pedem. Uhum. Entendeu? No ponto tem isso aí, não tem? Como é que é, Sérgio? Tu não sabe cantar, né, bichinho? Não sei. Eu venho do... Entendi. Eu venho do meu... Não, entendi. O senhor fala que tem hierarquia, né? Isso. E essa hierarquia, ela... ela quer dizer que quem gere tudo aquilo precisa estar numa fortaleza. Isso. Claro. Então o senhor tem subordinado? Exus que trabalham para o senhor? Não, eu trabalho sozinho. O senhor não é chefe de uma falange, então? Não. Por enquanto, não. O senhor está numa falange que tem um chefe? A falange do meu menino. Que é... Vamos ver. Quando o senhor fala... O menino tem uma egrégora de espírito que incorpora nele, né? Isso. O senhor faz parte dessa egrégora. Isso, com muito prazer. Mas o Exu Morcego tem uma falange, a qual o senhor faz parte. Isso. E o chefe dos Exu Morcegos é o seu patrão. Isso. O senhor recebe ordens dele? Recebo. Eu tenho que ser receber, né? Senão virava aquela fuzuê tudo. Eu fazia o que eu queria. Virava fuzuê? Ixi, eu derrubava quem eu quisesse, levantava quem eu quisesse, mas não é bem assim, não. Não é? Não. A gente recebe ordem. Esse ponto, senhor, que o senhor lembrou, o senhor gostaria que tocasse um pouco para tirar algum ensinamento dele ou não precisa? Oi? Esse ponto que o senhor mencionou, o senhor gostaria que tocasse ele para tirar algum ensinamento dele ou não precisa? Não, não precisa. Não precisa. Então, tudo bem. O senhor Exu, a gente está chegando aqui perto dos 5 minutos finais desse nosso encontro. O que que o senhor gostaria que o pessoal soubesse do Exu Morcego? Uma mensagem do senhor para quem está ouvindo. O senhor acha, não, quer saber alguma coisa sobre mim, sobre o que eu tenho que falar? Saiba isso. Eu queria falar o seguinte, quem procura o Exu Morcego, se for nessa casa ou em qualquer outra casa, nós estamos para trabalhar para o bem, aquele que quer ter o amor, aquele que luta pela prosperidade, pela felicidade, que pode procurar por nós, que nós estamos... por esse lado do bem, porque o mal nunca prevalece. Você pode partir para o lado do mal, mas um dia tudo cairá à terra, certo? Sim. Então, estamos aí para o que vier e vier. É isso que eu tenho a dizer. Eu recebi uma carta eletrônica, seu Exu, um e-mail, dizendo assim: ô Jefferson, se você vê que os Exus fumam e bebem, por que você continua falando com eles? Você não tem condição nenhuma de ajudar, porque não passam de viciados. Como o senhor responde a uma pessoa dessa? Não, ninguém é viciado. Tem aqueles que bebem e fumam. Sim. Tem os que bebem e não fumam. Eu gosto de beber minha cachaça e eu gosto de fumar meu cigarro. É o que eu fazia. Então, eu adoro minha cachaça. Minha cachaça é a minha força. E meu pito é a minha luz. Ou seja, são instrumentos de trabalho para operar a energia. Isso. Direcionar. Esse adore, goste e a minha luz não tem eu nada... Eu sou liberado a beber e a fumar. Sim. Assim como eu sou liberado a beber e fumar, eu bebo e fumo. Tem muitos guia que não podem beber e não fumar, não é isso? Por que? Aí eles não podem beber e não fumar. Por que não? Porque o que está acima dele não permite que ele beba e nem fuma. Parece que o senhor está querendo ensinar o seguinte: quem não é permitido beber e fumar é porque, se fizesse, aí sim estaria despertando um vício em si, né? E quem pode beber e fumar pode beber e fumar porque isso não vai tornar um vício. Não, já superou isso. É mais ou menos isso, mas não é bem isso. Muitas vezes pode prejudicar o médium também. Ah, tem o fator do médium também, né? Não. Se o médium não pode beber, quando alguém desce, quiser beber, pode beber, que mal nenhum vai fazer ao cavalo. Claro. Quantos espíritos você vê bem que bebe e o cavalo não bebe? Certo. Ele pode, depois terminar o trabalho, que é a mesma coisa que tivesse bebido água, não é isso? Certo. Você viu o tanto que eu já bebi hoje? Claro. É um trabalho magístico. Eu e o homem do chapéu. Sim. Quanto nós já bebeu hoje? Ah, acho que uma meia garrafa. Eita! Dava pra derrubar um cabra? Dá. Eu? Então, na hora que eu subir, se o meu menino sair catacavaco por aí, é sinal que não teve guia nenhum aqui, certo? Sim. Então vamos ver, né? Claro. Então, bicho, a minha comunicação com essa pessoa foi mais assim, no sentido de dizer assim, que eu conversei com o senhor Tranca-Ruas até. Se vamos ver a sua posição a respeito disso, senhor Morcego. Se um professor, na vida pessoal dele, ele bebe, ele fuma, contanto que na classe ele venha fazer o que ele se propõe, se eu não estiver lá para acolher o conhecimento dele, azar é meu. Não tem nada a ver. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele está te ensinando o que é para ser feito. Não é verdade? E se eu não estiver lá, quem perde sou eu. É isso aí mesmo. Por preconceito meu. É. Não é porque ele faz isso e aquilo que tu tem que fazer. Ele tem que fazer o quê? O que ele está te ensinando. Isso. Não é verdade? Tem que se ocupar com ensinar ali na classe. É isso mesmo. Que é o que vocês fazem. É isso mesmo. Pô. Não é porque eu bebi quanto, filho? Meia garrafa. Meia garrafa de cachaça. Tu vai beber meia garrafa amanhã? Eu não. Entendeu? Sim. Ah, o senhor está dizendo assim, não é porque o senhor Cambone que está aqui do lado pegou o mau exemplo e vai fazer isso. Ai, não é louco? Claro que sim. Meia garrafa dá para derrubar um peão? Eu sim. E tu? Nossa, meu copo já vai. É assim que funciona. É. Eu acho que dá como alcoólico. Tá. Então tá certo, senhor Marcelo. Passa uma mensagem final pra gente, por gentileza. Uma mensagem final. Pense em si mesmo. Não pense no próximo, que ele tem ou que ele não tem. Pense para onde tu progredir, conseguir o que tu queres, sem derrubar o próximo. Claro, Exu. Tá bom? Claro, Exu. Salve, senhor Exu Morcego. Claro, Exu. Muito obrigado, senhor Exu, por essa oportunidade de estudo com o senhor e com a vossa falange através de vós. Estamos aqui para ajudar e fazer o que é possível. Que assim seja. Muito assim obrigado. Seja. Não é porque eu sou um Exu, e sou com todo prazer, entendeu? Uhum. Mas eu prefiro fazer o bem. Esse é o meu objetivo. Mas se for para fazer o mal... Estamos aí, né? A partir do momento que a pessoa não tem um bom senso, não tem um coração limpo, não pensa naquele homem lá em cima, ele vai estar fazendo o quê? Então, eu adoro minha cachaça. Minha cachaça é a minha força. E meu pito é a minha luz. Estamos aqui para ajudar e fazer o que é possível. Tudo você, a partir do momento que você sendo uma pessoa boa, faz o quê? Atrai o quê? Coisa boa. Coisa boa. Se você atrai o quê? Você é um perverso, faz coisa ruim. Atrai o quê? Coisa ruim. É. Então nunca você vai ser coisa boa. Nunca. A partir do momento que você começa a praticar o bem, fazer coisa certa, só vai te atrair coisa boa. Qual que é a maior prioridade na vida de um ser humano? Ou deveria ser? A prioridade do ser humano, hoje em dia, é que muitos poucos têm. O amor por dentro. Ter o carinho com o próximo. Só pensar em si. É o que muito acontece. Se não tiver amor dentro do seu coração, não adianta. Tu pode conquistar rio de tudo quanto é forma e não vai resolver nada. Que um dia vai acabar. Aí você vai pagar pelo preço.